Palavra de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. Somente o céu pode nos dar. Texto de hoje, Lucas 17, 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Ele respondeu: não se pode dizer que o reino de Deus está aqui ou ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dia só o Filho do Homem, não o vereis, então vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Pois como o relâmpago reluzindo de uma extremidade do céu brilha até a outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito, que seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Do texto de hoje, qual é a mensagem central? O reino está entre nós. Eu acho que veio tudo para o mesmo ponto. Eu parei aquele testemunho, eu estou chamando a atenção porque o reino de Deus está entre nós. Talvez você olhe a televisão, você olhe pela janela, você vê na rua, você fala: meu Deus, cadê Deus nesse mundo? Deus está. Deus está no sorriso, num abraço, Deus está na justiça, Deus está nos atos de caridade, Deus está nas pessoas que não se deixam corromper. Deus está nas pessoas que são invictas na fé, persistentes na tribulação. São os sinais do reino. Então diga que eu veja, Senhor, que eu acredite, Senhor. Filhos queridos, vamos para a oração. Nesse clima. Por isso, com humildade, diga a Deus eterno, Deus bom, Deus misericordioso. Você está escutando os animais? Gostoso, não é? Não te lembra que Deus criou tudo isso por amor? Sabe como eu gosto de lembrar a criação do mundo? Como um transbordamento do amor de Deus. Senhor, é tarde, o sol está bem forte, o calor está intenso, mas eu quero te louvar, Senhor, pelo despertar que tivemos logo cedo, pelo entardecer que vai começar, e por todas as coisas bonitas que fizeste, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque tudo isso é fruto da vossa misericórdia. E é na vossa misericórdia, Senhor, que pedimos. Abençoai, Senhor, aqueles que estão privados de ver essa beleza, aqueles que estão privados pela enfermidade, privados por uma deficiência, privados por alguma outra razão. Abençoai-os, confortai-os, abençoai a água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.